Diga: esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus, eu acredito nela, que ela é poder para mudar a história dos homens. Vou abri-la esta noite, e o poder que está aqui vai tomar a minha vida, e outra vez eu serei diferente. Quantos acreditam, digam amém. Aleluia, abre comigo. Nós vamos trilhar por alguns textos bíblicos nos evangelhos do Senhor Jesus. E esta mensagem Deus me concedera na tarde deste dia. Antes que você diga, como pode? Porque já vi alguns pregadores disserem assim: eu levo quase um ano para receber uma mensagem, e alguém recebe na tarde de um dia. Mas é que eu não medito na tarde deste dia. Eu também já medito há um ano nesta mensagem. Mas existem momentos, eu estou vivendo algo muito interessante aqui nesses dias, em Taubaté, com a Igreja do Deus Vivo. Eu confesso aos irmãos que eu chego no hotel muito cansado, e eu me deito e durmo, e eu trago um relógio despertador, e eu marco o horário que eu então desejo acordar para ir para a oração, e ele me acorda e eu vou para a oração. Mas eu estou acordando sempre antes do horário que o relógio desperta. E quando eu levanto assim, a mensagem do Senhor está na minha mente, está no meu coração, e eu confesso aos irmãos, eu nunca vivi isso. É a primeira vez aqui. É bem verdade que Deus disse que esse ano a minha vida seria, o meu ministério seria diferente em muitos aspectos. E eu fiz um pedido muito sério para o Senhor nesta tarde, Deus me confirmou que Ele vai me dar. Eu acredito que nós vamos viver isto juntos, porque voltarei aqui em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar sobre as verdades do sepulcro. Ontem nós falamos sobre a experiência das Marias. Maria, mãe de Tiago, João e Maria Madalena, quando subiram ao sepulcro, e foi uma coisa particularmente para mim muito impressionante, porque eu mesmo me envolvi de uma forma que eu vi os céus abertos. E hoje nós vamos falar sobre algumas verdades do sepulcro. Verdades do sepulcro. E vamos, então, descobrir o que Deus quer para nós na noite deste dia. Livro ou Evangelho de João. Capítulo de número 11. Evangelho de João. Capítulo de número 11. Se você tem a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 11, do verso de número 40 ao verso de número 44. Assentado mesmo como estamos, vamos percorrer a palavra do Senhor Jesus, e você fique ligado, e no momento determinado deixe Deus te usar, e não hesite em dar glória a Deus hoje à noite, porque Deus tem vitória para você. Quantos acharam o Evangelho de João 11 e o verso 40, digam amém. Diz-nos assim: então Jesus lhes disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Diga assim comigo: o morto saiu. Segunda vez: o morto saiu. Agora diga, olhando para o seu irmão, diga: o morto saiu. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11, até o verso de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11, até o verso de número 15. Corra aí, volte só um livro atrás e você vai encontrar o Evangelho de Lucas. Me dê um sinal se você encontrou, dizendo amém. Diz-nos assim o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era já viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Diga comigo, parece estranho, vai soar estranho, mas diga: e o defunto assentou-se e começou a falar. Outra vez: e o defunto assentou-se e começou a falar. Diga olhando para o seu irmão e veja a cara que ele faz. Diga: e o defunto assentou-se e começou a falar. E começou a falar. Quantos pode dizer graças a Deus? Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 52 ao verso de número 54. É só virar a folha um pouquinho à frente e você vai encontrar. Se você encontrou, me dê um sinal dizendo amém. Evangelho de Lucas 8, 52. Todos choravam e pranteavam, e o Senhor disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Diga comigo: e ela se levantou. Segunda vez: e ela se levantou. Vê se o teu irmão não está entendendo nada e diz para ele de novo: e ela se levantou. Diga: e ela se levantou. Quantos pode dizer amém porque é a palavra do Senhor? Olhe para cá, vamos viver esses textos aqui. O que é que temos aqui? Algumas verdades sobre o sepulcro. Algumas verdades sobre a morte. Algumas verdades sobre o fim da vida. Num dos textos que nós lemos, eu não vou tomar por ordem cronológica de fatos, mas deixe-me começar pela viúva, pelo filho da viúva de Naim. Preste atenção e aplique o teu coração à palavra agora. A história nos diz que Jesus estava chegando à cidade de Naim, e junto com os seus discípulos agora. Da cidade saía uma grande multidão, e junto com esta multidão, havia na verdade ali duas multidões. Havia a multidão da vida que acompanhava o Senhor Jesus, havia a caravana da celebração, a caravana da esperança, a caravana da fé, que acompanhava o Senhor Jesus, mas também havia a caravana da desilusão, a caravana da morte, a caravana da derrota, a caravana do desespero, a caravana do choro, que acompanhavam, a história nos diz, uma mulher. E qual não foi a tristeza, qual não foi a angústia, qual não foi o dissabor daquela mulher, que a própria história diz que agora acompanhava o seu filho, o seu único filho que estava morto. E não era só essa a tristeza da mulher. O evangelista faz questão de mencionar que a mulher também já era viúva. Então ela não tinha marido. E ela, o único filho que tinha, agora havia também morrido. E ali estava uma caravana de desespero. E quem sabe aquela mulher pensando: como será a minha vida agora? Como será a minha casa daqui para frente? Se pelo menos eu continuasse com o meu filho, que pudesse talvez trabalhar, sustentar a minha casa, agora não. Agora eu sou uma mulher viúva, uma mulher abandonada, uma mulher angustiada. E ali ela tinha um acúmulo de dores, um acúmulo de medos, um acúmulo de tristeza. Ali ela estava vencida pela desesperança, vencido pelo acaso, vencido pelos ventos da vida que sopravam forte sobre ela. E a história nos diz que de repente, porque eu não posso me deter muito na argumentação, bem que eu gostaria e gosto disso, mas deixa eu andar um pouco depressa. A Bíblia nos diz diz que Jesus se aproxima com a sua multidão da vida, se aproxima daquele esquife, e de repente Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, eu admiro a ousadia de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: não chores mais. Veja, se aquela mulher fosse, irmão Dalva, responder à altura a Jesus, eu acredito que o próprio intelecto inconsciente dela preparou-se para a resposta, mas ela não teve tempo porque Jesus não permitiu. Mas eu acredito que ela preparou-se para a resposta como quem iria dizer: o quê? Você tem certeza do que você está dizendo? Não chores mais. Você quer que eu faça o quê, homem? Ser uma mulher viúva como eu, que já perdeu o seu esposo e agora perde o seu filho, você quer que eu faça o quê? Que eu bato palmas, que eu toque pandeiros, que eu sorria, que eu conte anedotas, que eu conte histórias, que eu veja o sol, que eu espere a beleza da vida? Não chores. Você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção do que você pensa em dizer para mim? Ora, da onde você vem para me dizer que não chores? Eu estou sofrendo, eu estou piedosa, eu estou machucada, eu estou amargurada, eu não tenho esperança na vida, eu não tenho. Tu vais dizer para mim: não chores? Mas eu penso o seguinte, que ainda que ela se arma no seu inconsciente, porque o nosso inconsciente sempre está pronto para nos armar com respostas rápidas frente à adrenalina de um momento de angústia, de medo, de insegurança, antes que ela se arma, ele diz assim: não chores. Quando ela pensa responder, Jesus se aproxima do esquife e coloca a sua mão, e aquele gesto de Jesus silencia a voz daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O gesto de Jesus cala os homens, o gesto de Jesus cala a angústia, o gesto de Jesus faz cessar o medo, o gesto de Jesus responde as perguntas mais profundas da alma, o gesto de Jesus faz o sol brilhar de novo, o gesto de Jesus traz resposta aos medos da vida, o gesto de Jesus faz calar uma mulher chorona, desesperada, o gesto de Jesus faz uma multidão ficar sem reação, porque não era uma festinha do vai e da volta, era um enterro, ali estava um menino morto, mas a Bíblia diz, ele se aproximou e tocou no esquife, aleluia, e a história nos diz que Jesus disse assim: menino, levanta-te. E a história nos diz que, quem sabe, aqueles que carregavam também o defunto se armaram psicologicamente para responder a Jesus: que, como os meninos gostam, né? Quem sabe olharam para Jesus: que, rapaz, que levanta, isso aqui é um morto, isso aqui é um defunto, isso aqui é um jazindo, isso aqui é um esquife, você nunca viu morto, não. O que é que eles estavam tentando dizer para Jesus? Senhor, morto não levanta, morto não se move, morto não reage, morto não toma atitude, que levanta o quê? Que está pensando o quê? E a história nos diz que eles assustaram, eles pararam, e ainda bem, pastor, que eles colocaram o esquife no chão, que a Bíblia diz que eles pararam e colocaram no chão. Imagina se eles ficam segurando, o moço levanta, ele ia cair do outro lado do caixão, ia, né? E a Bíblia diz que eles pararam, colocaram no chão querendo reagir, mas quando eles pensaram em reagir, a Bíblia diz, imediatamente o menino se levantou, assentou-se no caixão e começou a falar com que estavam ali. Quantos podem dizer amém por esta primeira história? Oh, que coisa tremenda! Vamos para a segunda história, que é muito semelhante. A história nos diz que havia um homem, um principal dos sacerdotes, um homem digno, um homem rico, um homem estudado, um homem com entrada e saída nas áreas mais nobres de Jerusalém, Jairo. E a história nos diz que esse homem agora, a sua filha estava à beira da morte. Ele então se quebra, ele então reconhece que, precisando de um milagre, ele busca o Senhor Jesus. E aqui eu abro uma parêntese nesse segundo raciocínio da mensagem de hoje. Irmãos, não existe homem grande, não existe homem rico, não existe homem poderoso. Todos os dias, nesta vida, a qualquer momento, os homens terão que reconhecer que sem Jesus não dá para continuar, que sem Jesus não tem como prosseguir. Pode ser principal de sinagoga, pode ser deputado, senador, presidente da república, cedo ou mais tarde, de dia ou de noite, na vida ou na morte, no presente ou na eternidade, vão ter que reconhecer que sem Jesus não dá, que sem Jesus não tem como continuar. Bendito seja Deus. Ele se desespera, ele vai em busca do Senhor Jesus, e ele buscando a Jesus, dizendo: por favor, vamos até em casa, porque a minha filha está passando muito mal, e penso que não vai resistir. E a história nos diz que ele vai com Jesus, e antes no caminho, é um caminho tumultuado, porque Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, mas isso é uma outra história, para um outro dia, para uma outra noite. Mas ele chega na casa de Jairo, e quando ele chega lá, a história nos diz que algumas pessoas incrédulas, sem fé, sem esperança, saem correndo na direção dele, dizendo: homem, desiste, porque a tua filha já morreu. Desiste, porque a tua filha já está morta. E de repente, Jesus aparece na cena, Jesus aparece na história, e as pessoas começam a olhar para Jesus, porque era o Rabi da Galileia, era o Messias que se dizia o prometido para eles, porém o era de fato, era ali o representante de Deus, era um homem que estava pregando transformações e revolução nas mentes individuais e débeis daquele povo, e eles agora estavam tendo uma visão do céu, e de repente eles olham para Jesus como quem quer esperar uma explicação de Jesus sobre o fato. Jesus, fale-nos alguma coisa sobre esta menina, fale-nos alguma coisa sobre este acontecido, Jesus, explica-nos este momento. E o que eu acho mais interessante, irmão Fogaça, é que Jesus não tinha uma palavra sobre a menina, Jesus tinha uma palavra para a menina. É diferente. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus não tinha uma palavra sobre a situação, Jesus tinha uma palavra para a situação. Jesus não tinha uma palavra sobre o problema, Jesus tinha uma palavra para o problema. Irmãos, Jesus não vai ter uma palavra para a tua situação, sobre a tua situação, a explicar a tua aflição. Jesus hoje tem uma palavra que vai de encontro à tua luta, que vai de encontro ao teu problema. Ele não vai explicar, ele vai ordenar na mudança, no nome de Jesus. E só os que acreditam nisso, glorifica Jesus, glorifica Jesus. E Jesus agora toma partido, aleluia. Jesus toma partido da situação, não para explicar. Jesus não dá explicação para ninguém. Quando Jesus chega, as coisas têm que mudar. Jesus se aproxima e diz: menina, levanta-te, levanta-te agora. E a Bíblia diz que o espírito da menina, o seu espírito de vida, voltou sobre si, e imediatamente ela se levantou e se assentou sobre a cama. E eu vou dizer de novo: que por quê? Onde já se viu morto se assentar, morto levantar e morto começar a falar? Só mesmo pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus? E eu admiro o gesto de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, ao mesmo instante que ele se mostrava na sua divindade poderoso e sobrenaturalmente sobrenatural, por ser como Deus, ele também se ocultava em alguns momentos, como quem diz assim: ah, eu só vou ressuscitar, agora vocês, ide e dai de comer para a menina, porque ela está com fome. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou dar uma mãozinha, mas o pão é vocês que vão ter que dar, a comida é vocês que vão ter que alimentar. O mistério vem da mão de vocês. E a Bíblia diz que ele disse: levanta, senta. A menina se assentou. E Jesus disse: dá comida para ela, porque ela está com fome. Bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo assim: em primeiro lugar, na história do filho da viúva de Naim, o morto se assentou, estava vivo e começou a falar. Diga assim: em segundo lugar, na história de Jairo, a palavra de Jesus não era sobre a menina, era para a menina. E quando Jesus abriu a sua boca, a menina se levantou e assentou-se sobre a cama. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Vamos para a terceira história. Evangelho de João, capítulo 11. Claro que é do verso 1 até o verso 44, mas nós nos detemos do 42 ao 44. A história nos diz que Jesus estava atendendo o seu ministério de caminho e atentando a todas as circunstâncias. E de repente, então, Marta chega desesperada para Jesus, dizendo: Mestre, nós temos uma notícia para ti. E ele diz: que notícia é essa? O teu amigo Lázaro, ele está com dores, ele está se sentindo muito mal, e nós estamos que percebendo que ele não vai aguentar, que ele não vai suportar, mas se o Senhor der uma adiantadazinha na sua caminhada, o Senhor ainda pega ele com vida. E quem sabe o Senhor muda a história desse quadro de enfermidade. Ele está muito mal. E Jesus disse assim: olha, ide até Lázaro, me esperai, daqui a pouco eu chego lá. Eu estou indo, vou passar por lá, eu tenho que passar por lá, fique tranquilo. E a história nos diz que então, quando eles retornam para o lugar onde estava Lázaro, em sua casa, doente, enfermo. Agora viva comigo este raciocínio. A história nos diz que quando Marta chega lá, uma aflição e uma angústia, claro, começa a tomar conta do ambiente. Eu não sei se você já viu alguma pessoa agonizando em morte. Uma pessoa agonizando a morte, irmão, é terrível. Eu estava pregando na cidade de Campinas e passei por uma cidadezinha que não me lembro o nome aqui. Eu estava com o esposo e a cantora, a cantora Damares e o seu esposo, que são de Curitiba, nós estávamos juntos, e nós paramos numa cidadezinha aqui no interior de São Paulo, que eu não lembro o nome, para conversar com um compositor, que também não lembro não, mas tudo bem, e ele estava passando algumas letras de hinos para o próximo CD da cantora Damares, ali de Curitiba. E quando nós estávamos conversando, de repente, eu nunca tinha visto isso na vida, veio dois rapazes com umas camisas negras assim, todas manchadas, e trazendo um camarada agarrado pela gola da camisa, e o rapaz dizia: não, pelo amor de Deus, eu vou pagar a conta, eu vou pagar a conta, pelo amor de Deus, eu prometo, eu vou levar o dinheiro. Irmão, eu nunca vi isso na minha vida. O camarada encostou a cabeça e deixou bala, fogaça, e pá, pá, pá, pá, plum, caiu no chão. Eu disse: meu Deus, eu só vi isso em jornal, revista, televisão, nunca vi isso ao vivo, a cores assim mexendo. E eles saíram, os dois saíram contando vantagem: aprende a comprar droga pra cá, porque eu fiquei sabendo que o preço da droga, quando não se pode, é a vida. Droga se paga com a vida. Ou você pega a droga e paga. Se você não pagar, não tem conversa, irmão. Quando o traficante volta para buscar, não tem meio termo. Ele não quer. Se você devia 100, você, não importa. Se você tiver 500 mil no bolso, ele não quer o teu dinheiro. Tu vai pagar com a vida. E assim o irmão me explicou. E eu cheguei perto do moço, irmão. O moço tremia. Ele latejava. E a boca balbuciava, e os olhos foram apagando, e eu caí em cima dele e disse: Jesus, tem misericórdia, não deixa ele morrer. Ih, meu irmão, já era, o moço foi padecendo, sofrendo, agonizando. Eu não sei se você já viu alguém agonizando em morte, é terrível. Um dia vi o meu cunhado agonizando porque os dois pulmões furaram. Ele passou a noite toda lutando com dois drenos e morreu seco de tanto tentar respirar e não conseguiu. É terrível. Este foi o estado de Lázaro. A Bíblia diz que ele estava doente, enfermo para morrer. Isso quer dizer que ele passou um processo de agonia. Ele passou um processo para a morte. Agora imagine você. Imagine Marta na casa de Lázaro, andando para lá e para cá. E Lázaro agonizando. E Lázaro agonizando. E quem sabe Marta colocava a mão na cabeça, dizendo: eu não posso acreditar. Jesus é da minha casa. Ele come aqui. Ele dorme aqui. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Senhor, eu não acredito que ele mandou eu esperar, eu não acredito que ele mandou eu vir na frente, deixar as coisas acontecer. Não, ele não pode fazer isso. Ah, eu já sei, eu acho que ele vai fazer como centurião. Ele não vai vir, mas ele vai mandar de lá uma força, uma unção, um dito de milagre. E ela voltava lá, e Lázaro agonizando, morrendo, e ela desesperada, dizendo: não é possível, Jesus faz isso comigo, ele come aqui em casa, ele dorme aqui, quando ele tá de de viagem, ele descansa aqui. Não é possível. Gente, ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo e desespero bate e aumenta quando alguém disse: Marta, Lázaro está morto, não tenho o que fazer. Meu Deus, a vida de Marta é tomada de uma mágoa terrível. Ela se torna amarga, ela se torna triste, ela se sente traída pelo seu Senhor, ela se sente decepcionada por Jesus, ela se sente amargurada por Jesus, e a história nos diz que morre Lázaro. Jesus então chega, e ali já passaram agora 4 dias, e o defunto estava enterrado, sepultado, lacrado o sepulcro, e a história nos diz que quando Marta vê a Jesus, ela sai correndo em direção, e se lança aos seus pés, e aquela oração de Marta, não foi uma oração de dependência, foi uma oração de mágoa, foi uma oração de tristeza, e pasme vocês ou não, até a oração de mágoa e de tristeza, Jesus para ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ela se lança nos pés de Jesus, que ela diz assim: Mestre, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta estava dizendo: o Senhor nos traiu, o Senhor abriu mão da nossa família, nós passamos a te servir, nós passamos a dar testemunho do Senhor, o Senhor comeu na minha casa, o Senhor se hospedou lá, o Senhor diz por aí que Lázaro é seu amigo, que amigo é esse que abandona o outro no leito da morte, que amigo é esse que deixa o outro perecendo sem dar resposta, quantos o Senhor curou, é difícil demais, e os leprosos, e os paralíticos, eu sei a história de Jairo, eu sei a história da viúva de Naim, o que tu tem contra Lázaro, logo Lázaro, o teu amigo, ah Jesus, se tu estivesse aqui, ela estava dizendo, o Senhor chegou na hora errada, o Senhor se perdeu no tempo, o seu relógio falhou, eu não entendo os seus critérios, eu não quero discutir com o Senhor, eu só sei que o Senhor deveria estar aqui, e o Senhor não esteve aqui, o Senhor não estava aqui, e de repente Jesus olha para Marta, sabe o que mais me chama a atenção? Quando Marta chora aos pés de Jesus, Jesus levanta os olhos e pergunta por uma pessoa, por quem é que Jesus pergunta? Por Maria. Jesus pergunta: aonde está Maria? Eu quero conversar com Maria. Marta, já ouviu o teu lamento, aonde está Maria? E a história nos diz que chamam Maria em casa, dizendo: Maria, ele está te chamando, o mestre te chama, corre lá, vai conversar com ele. E a história nos diz que então Maria vem e se aproxima de Jesus chorando, e a Bíblia diz que quando Jesus coloca os olhos em Maria, ele começa a chorar junto com Maria pela morte de Lázaro. Por que que ele começa a chorar? Porque Jesus sempre se lembra daqueles que choram com ele. Aonde foi que Maria chorou? Ele estava na casa de um certo fariseu chamado Simão, e quando ele se adentrou para dentro da casa, Maria, aquela prostituta, sabendo que era Jesus que estava lá, correu em direção de Jesus, quebrou o vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus, chorou sobre os seus pés, e com as suas lágrimas lavava os seus pés, e com os seus cabelos secava os pés do Senhor Jesus. E aí então aquele fariseu começou a dizer: se isso aí fosse Deus, se isso aí fosse profeta, saberia quem é que está nos pés dele, saberia quem é que se prostra e quem é que se prostra nos pés dele. E Jesus diz-nos a Bíblia que ele olha agora para aquele fariseu dizendo: Simão, seu fariseu, vem para cá, deixa eu lhe contar uma história. Pode contar, Jesus. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia para ele 50 dinheiros e o outro devia 100 dinheiros. Ambos, não tendo com que pagar, perdoou a todos eles. Quem mais vai amar o credor? Quem mais vai amar aquele senhor? E o fariseu, porque o fariseu é sempre assim, ele acha que sabe tudo. Ele bate no peito e diz assim: ainda bem que o Senhor perguntou para mim, porque eu sou inteligente mesmo. Claro que é quem devia mais, né, Jesus? Oh, manda uma mais difícil. Está aparecendo o show do milhão, essa é muito fácil. Aumenta aí as estratégias. E Jesus disse assim: pois é, fariseu, desde a hora que eu entrei aqui, você não me beijou, você não derramou lágrimas. enferma sobre a minha vida. Você não me abraçou, você não me deu bem-vindo, você não me deu ósculo santo, você não me ungiu. No entanto, esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela chora os meus pés, ela unge os meus pés, ela seca com o seu cabelo. Escuta aqui, Simão fariseu, aquele que muito se ama, muito será perdoado, e aquele que pouco se ama, pouco lhe será também perdoado e amado. E ele ficou assustado. Sabe o que me chama a atenção? Se você olhar para os evangelhos, você encontra aqui 4 evangelhos. De repente chega Mateus para Jesus e diz, para Deus, e diz assim: Deus, me permite a inspiração, deixa eu escrever um texto aqui no meu evangelho de Mateus. Que texto que você vai escrever? Ah, Jesus, é o seguinte, eu estive sempre com o Senhor e o teu Espírito Santo está me fazendo lembrar, deixa eu contar a história de Lázaro, deixa Jesus, e Jesus diz assim: não, meu filho, não escreve sobre Lázaro não, eu tenho uma história mais interessante para você escrever. De que história? Preste atenção que você perde a bênção agora. De que história, Jesus, que eu vou escrever? Escreve sobre Maria, a prostituta que ungiu os pés de Jesus. É uma boa história. Mas Jesus não dá ibope, mas escreve que é uma boa história. Lá vem Marcos, e Marcos diz assim: Jesus, eu estou com esboço da história aqui na cabeça, eu lembro da pedra, a pedra sendo removida. Jesus, eu não me esqueço, que coisa tremenda foi aquele dia. Não, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre Lázaro. E Jesus disse assim: não, Marcos, não escreve sobre Lázaro não, mas Senhor, eu preciso de uma boa história. Eu tenho uma boa história para você. E que história é? Escreve sobre Maria, a prostituta que ungiu os pés do Senhor Jesus e chorou sobre os seus pés. Dali a pouco vem Lucas, o doutor Lucas. Senhor, eu estava ansioso esperando este momento, porque eu sou médico e eu posso escrever o milagre de Lázaro à luz da biologia, à luz da transmutação, à luz da mutação do corpo, à luz da putrefação. Eu posso falar do qual a reação do corpo ao ser decomposto depois de morto em 4 dias, à luz da ciência. Isso vai incrementar o meu livro, isso vai engrandecer o teu nome. E Jesus olha para ele: Lucas, para de churumelas, meu filho, eu tenho uma outra história para você escrever. Ah, uma história boa, uma boa história. Qual história? Escreve sobre Maria, a prostituta que lhe chorou sobre os pés do Senhor Jesus. E quem sabe os 3 se reuniram dizendo: mas quem é que vai escrever sobre Lázaro? Deixa que João escreve lá no capítulo de número 11. Do que fala isso? 4 evangelhos falam de uma prostituta, o único evangelho fala de um morto ressuscitado. Deus tem critérios que não são critérios dos homens. Irmão, te alegra, porque Deus te ama de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a tua história de conversão faz parte da Bíblia toda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quero aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Deus. Aleluia! Isso são critérios do Espírito Santo. Só um fala sobre Lázaro, 4 falam sobre uma prostituta. E de repente Marta chora. E sabe por que então que Jesus chorou com Maria? Porque ela chorou aos pés do Senhor Jesus. Irmão, aprenda a chorar com Jesus. Jesus sempre se lembra daqueles que choram com ele, daqueles que choram aos seus pés, daqueles que gemem aos seus pés. Marta chega desesperada. Jesus diz: cadê Maria? Eu quero olhar Maria. E o olhar da Maria não era um olhar de desespero, era um olhar de segurança, porque ela conhecia quem era aquele Senhor. E a história nos diz que agora Jesus se dirige para o túmulo. E quando ele se dirige para o túmulo e todas as pessoas estavam em volta dele, ele então levanta a mão dizendo: Senhor, glorifica agora o teu nome por causa da multidão que me assiste. Jesus não operou por causa do defunto, Jesus operou por causa da multidão que questionava Jesus. Jesus estava realizando por causa do povo que queria ver o que é que ele podia fazer. E a história nos diz que Jesus, levantando a mão, ordenou: Lázaro, sai para fora. E a pedra foi removida e Lázaro saiu. Diga assim comigo: e Lázaro saiu para fora, segundo a palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém, porque é um texto verdadeiro e alegra a nossa alma? O que eu tenho aqui? Eu tenho três textos que declaram a existência do sepulcro. Eu tenho três textos que declaram a existência verdadeira, ação forte e poderosa da morte. Eu tenho aqui um filho único morto, mas que quando o Senhor Jesus, num gesto, tocou no esquife, ele reviveu, assentou-se e começou a falar. Eu tenho uma menina morta de um principado do sacerdote. Jesus ordenou que ela levantasse. O Espírito retornou. Ela sentou-se e recebeu vida. E eu tenho aqui a poderosa e tremenda história de Lázaro, que há 4 dias já morto, considerado impossível reviver, estava agora ressuscitado. E a Bíblia diz que ele saiu. Onde já se viu, irmãos, um morto sair, ou um outro sentar, ou um outro conversar? Sabe do que quer dizer isso? Para homens naturais como eu e você, a morte é algo que veio para ficar. Mas quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, a história da morte começa a mudar. A história da morte começa a mudar. O maior problema nosso e o maior problema dessa geração é que nós queremos associar a ausência de Deus com a falência da nossa falta de fé. Quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por provas, nós negamos a Deus, nós traímos a Deus, nós temos a mania de dizer: onde é que o Senhor estava? Por onde o Senhor andou? O Senhor dormiu de novo? É engraçado que Deus só é Deus para você se Ele te curar. Não quer dizer que se Ele te provar, Deus deixou de ser Deus, meu filho. Deus só é Deus se ele te batizar, ou se Ele te renovar, ou se Ele te proporcionar satisfação individual. Quer dizer que se Ele te manter provado, Deus não é Deus? Ele não é Senhor da sua vida? Ele não pode te mostrar a sua presença de uma outra forma? Agora, se você está tão magoado com Jesus, se de repente o teu culto denuncia uma mágoa, de repente você está com vontade de dizer aqui: olha aqui, Senhor Jesus, o Senhor para de brincar comigo, o Senhor pensa que eu sou o quê? Eu estou sofrendo há tanto tempo aqui, olha a prova que eu estou, o Senhor pensa o quê, Senhor Jesus? Eu te desafio a desabafar como fez Marta, mas também te desafio pelo menos ter coragem de levantar os olhos e ver o sepulcro aberto e a vida retornando nas tuas mãos pelo poder do nome de Jesus. E se necessário for, hoje Ele vai mostrar para a multidão de novo o poder que Ele tem, o poder que Ele tem, o poder que Ele tem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui? Que nós somos desafiados pelos laços da morte, mas quem tem Jesus tem esperança de mudança. Quem tem Jesus sabe que quando Jesus chega, as coisas têm que mudar. Talvez você não tenha um Lázaro morto em casa, talvez você não tenha uma filha morta em casa, talvez você não está carregando um esquife aqui esta noite, mas a tua vida é semblante de mágoa, semblante de decepção com Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: havia dois discípulos no caminho de Emaús que caminhavam distantes de Jerusalém a 11 quilômetros e meio, e eles conversavam entre si a respeito das coisas que aconteciam naqueles dias, e eles entristecidos lamentavam a morte do Senhor Jesus e dizendo: meu Deus, nós estamos com Ele há pouco, eu investi tudo, saí de Emaús, acreditei que Ele seria o grande líder, o grande general, o verdadeiro Messias, aquele que ia trazer revolução e vitória para nós. Rapaz, mas onde é que Ele está? Morto e sepultado. E o outro diz assim: mas e as Marias que foram no túmulo? Ninguém prova nada, disseram que viram, mas ninguém viu nada, nós estamos voltando é para casa do mesmo jeito. E a história nos diz que de repente o mesmo Jesus se aproxima e começa a andar com eles. E Jesus chega numa boa, dizendo: tudo bem, como vai vocês? Vejo que vocês não estão legal, vejo que vocês estão sofrendo. Homens, varões, que andais trocando estas palavras entre vós? Que palavras são essas? E por quê? Puxa, como vocês estão tristes? Por que é que vocês estão tão tristes? Que amargura é essa? E tinha lá um tal de Caifás. É Caifás ou Cainás? Procura aí, depois vamos confirmar essa palavra, porque também a mente chega uma hora que dá um bate, né? Mas um se aproxima e parece que ele era o mais falador. Tipo, como? Cleófas, obrigado, pastor. E parece que ele era o mais falador, aquele que toma frente. Escuta aqui, eu vou te explicar uma coisa pro senhor. Onde é que tu anda, rapaz? Tu não lê o Diário de Jerusalém, não? Tu não compra o Dia de Nazaré? Só não compra o Hoje da Galileia? Só tá perdido? És tu o único peregrino em Israel que não sabe das últimas notícias? Eu gosto de Jesus. Jesus, quem sabe, faz assim, dá uma olhadinha, ó. Ó, que folgação. Quais são elas? De que notícias que vocês estão falando que não tem na minha agenda, que não tem no meu jornal, que não faz parte do meu diário, que não está escrito nas paredes da minha esperança e da minha alma? E ele começa a dizer, ó, o negócio é o seguinte, sabe de onde nós viemos? São 11 quilômetros, rapaz, 11 quilômetros andando a pé, nós viemos atrás de um homem chamado Jesus. Não, eu nem te conto, para milagre, coisa tremenda. Quando ele pregava, ninguém suportava, as pessoas não tinham outra razão, ou aceitavam, ou aceitavam, mas também ele gerou muito tumulto, muita gente quis matar ele, rapaz, eu nem te conto. Mas quem sabe o outro diz assim, rapaz, fala do Lázaro, fala dos leprosos, e o outro diz assim, não adianta, ele está morto, sepultado, já era, e nós estamos aqui voltando para casa, lá para Emaús. Você pensa que 11 quilômetros a pé é fácil? Não é fácil não, rapaz. Aí Jesus abre a boca dizendo assim, ô homens, tardios em vossos corações, por não acreditarem, e não lembrarem, não se recordarem de tudo que os profetas falaram a respeito deste homem. Ele morreria sim, mas ao terceiro dia seria levantado com poder e seria ressuscitado. E a Bíblia diz que ardia no coração deles enquanto aquele homem falava. E de repente então aquele homem diz, olha, vão com Deus que eu vou seguindo o meu caminho. E aí quem sabe eles começavam a cantar aquele corinho dizendo, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Rapaz, quem era aquele homem? Não ardia no seu coração? Não era, rapaz, eu estou sentindo a mesma coisa, é de novo, é do mesmo jeito, você está sentindo a mesma esperança, o mesmo sorriso, a mesma força, a mesma fé? Vamos correr para Galileia e vamos dar notícia que nós encontramos com ele. Levante a sua mão e dá glória, porque o teu Jesus está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. E para quem crê, está passeando aqui na igreja do Deus vivo e está tocando gente aí com poder, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Três razões, pregadores de plantão, anotem essa. Três razões porque Jesus se aproxima dos dois discípulos no caminho de Emaús. Primeiro, eles estavam decepcionados com Jesus. Jesus gosta de gente que se frustra com ele. Jesus gosta de gente murmurador, irmão, sabia? Ele não vai vir, ele não vai me curar, não vai lembrar de mim, eu vou morrer, tô estranco e barranco, agora que eu me acabo. Quando você pensa que não, ele dá as caras pra você, diz assim, ô meu filho, levanta a tua cabeça, se o teu pai e a tua mãe te abandonar, eu não vou te abandonar, porque tu está escrito nas palmas das minhas mãos. Te alegra, Jesus tem prazer. A Bíblia diz que quando eles decepcionaram, Jesus estava junto. Irmão, faz uma carinha de triste, vai, e deixa Jesus chegar perto de você esta noite, em nome de Jesus. Jesus tem prazer de tirar a tristeza dos teus olhos. Jesus tem prazer de tirar o biquinho de dengo da tua vida. Jesus tem prazer de tirar essa cara triste de derrota. Jesus tem prazer de apaziguar a tempestade do coração, e quem crê, receba paz, alegria, esperança da presença do Jesus ressuscitado. Por que é que Jesus se aproxima? Às vezes você não fala com a boca para fora. Às vezes você não diz assim, Jesus, eu não... Ih, tô triste com o Senhor. Não. Sabe o que você faz? Você para de dar glória a Deus. Você para de aplaudir o Senhor. Você para de chorar, você para de vir no culto. O teu culto e a tua caminhada denunciam que Jesus está te deixando triste. Mas Deus me mandou como profeta esta noite para dizer, ele não vai te deixar sozinho. Ele vai chegar perto de você. Segundo lugar, por que é que Jesus se aproxima dos dois discípulos no caminho de Emaús? Porque eles não queriam acreditar no que deveriam acreditar. Por quê? Porque a vida toda era gente nascendo, pastor Marcos. Gente nascendo, crescendo, morrendo, sendo sepultado, e ninguém saía de lá. Por que que aquele homem tinha que sair de lá? Por que que ele era o único a vencer a morte? Por que tinha que ser ele? Porque ele era o Messias, irmãos. Ele era o Senhor, o Filho de Deus. Sabe por que que tu sofre muito tempo, muito tempo, muito tempo? Porque você pega a mania de não acreditar naquilo que você tem que acreditar. Acredite no que você deve acreditar. O teu Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. É ele que você serve. Que prazer teria servir um Deus impotente? Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Todo poderoso. Exalte o nome dele. dele, exalte o nome dele, grite isso, grite: todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, o meu Deus é todo poderoso. Acredite no que você tem que acreditar, rapaz. Em terceiro lugar, por que é que Jesus se aproxima dos dois discípulos no caminho de Emaús? Porque mal Jesus ressuscitou, ele já começou a cumprir o ministério que ele teve, continuidade. E o que é que ele disse? Onde estiver dois ou três falando sobre mim, falando sobre, falando sobre, falando sobre, eu estarei lá no meinho deles. E tem mais, pode até falar com desgosto e com mágoa, eu vou dar as caras por lá e vou mudar a sorte deles. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam falando sobre quem? Sobre Jesus, com tristeza sim, mas não adianta, mencionou o nome dele, ele está no meio, ele está no meio, ele está no meio, porque ele vem para ficar, para mudar, para abençoar, para transformar. Estavam na casa de Pedro, falando sobre quem? Sobre Jesus. Quem é que aparece do nada, vai avançando pelas paredes, levantando as mãos ensanguentadas, dizendo: Pai, seja convosco, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, se dois discípulos entristecidos, Jesus estava lá, imagina na igreja do Deus vivo, dando glória a Deus, falando língua estranha, falando que ama Ele, falando que Ele é o Senhor da nossa vida. Irmão, dá lugar, Ele está no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Quem está sentindo a presença dEle agora? Sinta a presença dEle, a alegria dEle, a graça dEle, o perdão dEle, a força dEle, a cura dEle, a providência dEle, o milagre dEle, o dia dEle, a esperança dEle, a fé dEle, a restauração dEle, a vida que é dEle, a reavivação que é dEle, a reavivamento que vem dEle, o poder que é nEle. Só quem está sentindo, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Deixa eu ver se você está sensível, deixa eu ver se você está sensível, deixa eu ver se você já sabe quando Jesus está perto de você. Tem gente que está sentindo ali, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Claro que tem gente que está meio desligado, não sei que mundo tu tá, mas vem para o mundo de Deus e anda em mistério com Jesus de Nazaré. Aleluia! E foi este mesmo Jesus, que no ano de 1984, chegou em minha casa, meu pai desenganado dos médicos há 2 anos e 8 meses sobre um acidente, um traumatismo craniano, 38 pontos no lado direito da cabeça, todo atrofiado, pesando 30 quilos. Minha mãe carregava o meu pai no colo com um monte de osso. Gerente da HM, da Hermes Macedo, naqueles dias, foi renovar a carteira de uma moto nova que ele tinha comprado e um caminhão de ração da Sadia lá na cidade de Toledo descontrolou-se a uma avenida chamada Avenida São João. É uma baixada violenta com uma subida que exige muito do caminhão e a fábrica fica bem no top, no alto da subida, e os caminhões embalavam para poder subir, e ele descontrolou-se sem freio, passou por cima do meu pai e o lançou de esquina, e ele caiu abraçado, enrolado num poste de luz, e ali, não sei se sorte ou providência, mas bem naquela hora subi a ambulância do corpo de bombeiro. Pegaram meu pai sangrando, ouvido, nariz, olhos, boca, disseram: tá morto, não tem o que fazer. Colocaram na ambulância do corpo de bombeiro, levá-lo para o hospital. Correram lá na minha casa, eu só, com acho que em torno de 6, 7 anos por aí, ou alguma coisa assim. E então ele, ali em casa, chegaram e disseram: ó, o seu Elcio sofreu um acidentezinho aí, mas não foi nada grave, não. Pode ficar tranquilo, vai dar para recuperar. Que recuperar, meu irmão? Que, como diz eu? Que recuperar o quê? Quando chegamos lá em casa, meu pai já, no hospital, meu pai já estava na UTI móvel, e ali todo equipado, eu fui para a cidade de Cascavel, porque Toledo não tinha recurso. Chegando em Cascavel, não tinha ainda o prestígio e a tecnologia da tomografia computadorizada, não tinha como avaliar o corpo e as rachaduras. A cabeça teve que ser aberta inteira para poder tirar pinça por pinça, pedacinho por pedacinho de osso da cabeça e sugar coágulo de sangue na mão, porque hoje existe uma tecnologia um pouco mais apurada já para isso, porque a ressonância magnética ela descobre. E não precisa abrir toda a cabeça. Existe um soro intravenoso que vem pela veia, vai ao cérebro, estanca o vazamento de hemorragia dos coágulos. E não precisa se abrir toda a cabeça para poder tirar os coágulos naquele tempo, não. Ele chegou na mesa de cirurgia 9:30 da manhã e saiu às 6:30 da tarde, meus irmãos. Porque levava muito tempo, era ossinho por osso. Fez um buraco na cabeça do meu pai. 65 dias em coma. Enquanto ele ficou no coma, o corpo foi atrofiando. As pernas entortaram para trás. Os braços dobraram atrás da cabeça. Ele ficou com um pouco mais de 80 centímetros a 1 metro. Todo ressequido, pesando 30 quilos. Minha mãe pegava ele no colo. Não podia falar, não ouvia, não enxergava. Com traqueostomia enfiada aqui na garganta. Sonda para alimento direto no estômago, da grossura de um dedo. Aonde tinha que comer sistematicamente a cada certo período de tempo. Passado 2 anos e 6 meses, quase 8 meses, o médico disse: tira esse homem daqui, esse homem não melhora, isso aqui não é quadro de evolução que se espera, isso aqui é a falência definitiva dos órgãos, da vida, dos ossos, dos nervos, leva para casa porque não tem esperança. E a história me diz então, que me faz lembrar, nessa jovem cabeça, que minha mãe tomou meu pai no colo saindo daquele hospital como um bebê, e eu com 8 anos de idade tinha que ficar na ponta dos pés segurando um chorinho bem alto para poder não entupir onde o choro descia. Nos assentamos numa ambulância municipal da prefeitura, nos levaram para casa, e eu lembro que nós, quando chegamos em casa, minha mãe colocou o pai na cama, deu o primeiro ataque epilético nele, porque ele passou a sofrer de epilepsia, e o diagnóstico do médico foi Epelin 3 vezes ao dia, Gardenal toda noite, amarrado na cama, com os braços, com os pés, porque quando dava o ataque epilético, ele se rodava, e ele subia em cima da sonda, e queria puxar ela, queria tirar a sonda das necessidades fisiológicas. Oh, meu irmão, olha para mim, você acha que você sofre, meu filho? Você não sabe de nada, querido, você não sabe de nada, que Deus te conceda, serve assim, que você nunca passe por isso na sua vida. Eu tinha só 7 anos de idade e eu trocava os fraldões do meu pai, porque minha mãe chorava noite e dia, dizendo que Deus havia se esquecido de nós. E a esperança foi, e a desesperança tomou conta de nós. E no final de 2 anos e 6 meses de desengano, os parentes sumiram, foram embora, ninguém ligava. E eu não culpo os disso, porque todos têm responsabilidades, todos têm as suas vidas, né, pastor, para dar continuidade. E as coisas não são sempre assim, e Deus tem o seu jeito de operar, mas meu pai precisava de leite, precisava de frutas, de uma comida diferenciada, e ele não tinha. E nós fomos minguando, onde chegou um dia que a minha mãe disse: não vale mais a pena viver, desse jeito não tem como continuar, porque quando o homem e a mulher pedem a esperança, o único desejo que fica é de morte. A esperança foi embora, porque a esperança é a válvula propulsora do Espírito de Deus que nos mantém de pé, acreditando na vida. De repente você está aqui com luta, com dificuldade, com problema, e você ainda não sabe por que você está aqui. Talvez eu estou falando há quase 1 hora e você não absorveu toda a mensagem, mas você ainda está aqui. Sabe por quê? Porque existe uma válvula dentro de você chamada esperança, e ela está dizendo: fica tranquilo, Deus existe e vai mudar a tua história já já. Aleluia. E eu lembro como se fosse aquele dia. Minha mãe saiu pela tarde, um pouquinho antes do almoço, foi até o mercado, comprou leite, comprou banana e comprou um pacotinho de veneno para rato. Naquela época tinha, não sei se tem ainda, porque graças a Deus nunca comprei mais esse trem. Um pacotinho de veneno para rato chamado Baldrin, que tinha um ratinho pequenininho na caixa. Quantos lembram disso? Levante a mão. Mais antigos que compravam esse veneno, não tinha esse veneno, chamado Baldrin. Quantos lembram? Levante a mão, acho que vocês estão com medo de mim. Não? Então tá bom, abaixa a mão. E o que que aconteceu? Ela leva isso pra casa, começa a chorar desesperadamente. Eu acho interessante que eu vi ela chorando daquele jeito só 2 vezes durante todo o problema do acidente do meu pai. A primeira vez foi no dia do acidente. Depois ela chorava, ela sofria. Às vezes ela se calava tempos em tempos, ficava silenciada no canto, observando, quem diz assim, com a boca aberta, esperando a morte chegar. E aí então, naquele dia, ela chorava compulsivamente, desesperada, dominando a sua vida, dominando seus olhos, dominando a sua carne. E eu lembro-me que a última refeição do meu pai era Era as 11h30 da noite. E eu lembro que ela então me acordou, que eu estava dormindo, e disse: levanta, senta aqui um pouquinho do lado da cama do pai. Eu disse: mas por que, mãe? Porque a mãe vai fazer uma vitamina para você. Eu sei, ela sabia, eu gosto de vitamina, porque meu pai sempre fazia vitamina. Meu pai fazia vitamina de abacate, ou de banana, ou de mamão, bem grossa, bem grossa. E eu gostava daquilo, sabe? Ela disse: eu vou fazer bem grossa para você, do jeito que você gosta, tá? E ela foi para a cozinha chorando, desesperada, e ela colocou leite e a banana e jogou o veneno de rato por cima e bateu aquele coquetel envenenado. E ali aquilo começou a reagir e a tremer o liquidificador e tudo. Ela disse assim: filho, só mais um pouquinho e a mãe já está levando uma vitamina aí para você. E no coração dela sentou-se o seguinte: é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar a minha vida. E se eu tirar a minha vida e deixar o meu esposo e meu filho, eles não vão sobreviver. Então eu vou matar o meu esposo também, porque ele não tem recurso. Mas se eu me mato e eu mato meu esposo e meu filho fica sozinho, eu não quero ele o menor abandonado. Então nós vamos morrer os três. Hoje é o dia que nós vamos morrer os três. Não dá mais para continuar desse jeito. E eu lembro-me como se fosse hoje. Ela encheu dois copos, como esse assim mais ou menos, dois copos de vitamina, colocou do lado do criado mudo, onde estava deitado a cama do meu pai, onde meu pai estava, e ela então sentou-se do lado onde estava o meu pai, e a sonda tinha uma válvula, tipo uma roscazinha na ponta da sonda de alimento, e ela desrosqueou a sonda, e ela chorava muito, e ela tinha uma seringa de 20 ml, uma seringa grossa, e ela enchia aquela seringa, e ela injetava no meu pai as papinhas, as sopas, e quando ela encheu aquela seringa, eu lembro-me como se fosse hoje. Meu pai, ele ficava muito agitado, muito nervoso por causa dos remédios e dos ataques epiléticos. Às vezes dava 4 num dia só. Que coisa triste, irmão. Peça a Deus que tu não sofra por isso. Peça a Deus que tu não passe por isso. O menino de 7 anos acordar de madrugada porque o pai estava se afogando no travesseiro e amarrado nas cordas que o sustentavam por causa de um ataque epilético. Ninguém dormia naquela casa. Há 2 anos e 6 meses ninguém dormia. E nós descobrimos que quando nós pegávamos um rádio e colocávamos do lado da cabeceira da cama e deixávamos sintonizado em qualquer frequência, em qualquer rádio, qualquer som, música, palavra, sei lá, qualquer coisa, fazia com que meu pai se aquietasse, porque ele ficava calmo e aí ele ouvia o rádio. Então ele ficava todo torto, atrofiado, mas ouvindo o rádio, ouvindo o rádio. E de repente, quando minha mãe se assentou do lado dele para injetar a seringa envenenada no meu pai, a programação da rádio normal terminou e no fundo inicia agora um som suave do hino 107 da Harpa Cristã. E no fundo do rádio um pastor toma um microfone cheio de ousadia, dizendo: muito boa noite, queridos ouvintes desta programação. É por isso que eu sou apaixonado por rádio. Muito boa noite, você que sintoniza esta programação. É um culto no seu lar, é um programa voltado para a família na cidade de Toledo. Família de paz, família de amor, família que merece sorrir e sonhar. E eu começo orando agora. E aquele pastor disse assim: eu começo ordenando que o espírito de morte que se instaurou dentro da casa dessa família comece a partir em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. E ele bradava no rádio dizendo: morte, larga essa mulher, morte, larga essa criança, morte, larga esse homem agora. E eu ordeno: Jesus, toma conta daquela casa, toma conta daquela casa, toma conta daquela casa. E eu lembro-me como se fosse hoje. Eu estava sentado na cama, olhei para a porta de entrada, chegou um homem alto, de branco, olhou para mim, a sua veste era branca, ele tinha um cinturão de ouro, caía pelo lado da sua coxa, ele levantou a mão, e da sua mão furada, ele disse assim: paz seja convosco, hoje chegou vida nesta casa. E desde aquele dia em diante, Jesus nunca mais saiu de lá. Arabacaxuiná, paixão, arabacaxuiná. E eu tocava na minha mãe dizendo: mãe, olha quem está na porta, olha quem está na porta. E quando ela levantou a cabeça, porque ela começou a escorregar pela cama, ela caiu de joelho, colocou o rosto no colchão e disse: Deus, se o Senhor existe, me socorre aqui agora. Quando ela disse isso, Jesus apareceu na porta do meu quarto, levantando as suas mãos, e eu disse: Ele é real, Ele é verdadeiro, não é história, não é mentira. O meu coração de criança não se engana, eu sei quem é o Senhor. Arabaço iranda, arabanda cachoeira cai. Aleluia! A seringa que estava na mão da minha mãe, ela explodiu. Deu uma reação que ela rachou inteira. Derrubou o líquido tudo na cama. Os copos que estavam no criado mudo, eles saltaram para cima. Rachou o fundo e a vitamina desceu pelo fundo. E eu, como criança, olhei para minha mãe e disse assim: mãe, o leite estava tão quente, mamãe. Leite quente machuca o estômago do papai, mãe. Não deixe o leite quente. Estava tão quente que quebrou o copo e a seringa, mãe. E ela chorando sem entender. E aquele homem no rádio dizia assim: amanhã, venha nos visitar pela manhã na corrente de oração com as irmãs do círculo de oração. Venha orar conosco. Venha ouvir a palavra conosco. E eu lembro-me que minha mãe levantou cedo, perto das 7:30 da manhã. E ela foi até aquela igrejinha. E quando ela chegou lá, porque uma igreja que estava começando era uma tenda e ainda tinha um outro nome, e quando ela se achegou ali, uma senhora, uma jovem senhora, ministrava a palavra de Deus com autoridade, e houve um momento que ela pregava sobre aquela viúva que veio trazer ofertas ao Senhor, e os discípulos disseram assim: quem é que ofertou mais? Os príncipes, os doutores, aqueles que têm, aqueles que podem? E Jesus disse: não, estes deram do que sobrava. Esta mulher deu tudo que ela possuía, esta mulher deu tudo que ela possuía. E eles se assustaram. E a história daquela viúva diz que ela tinha só 2 moedas ou 2 dinheiros, mas eram duas qualquer coisa. E agora o que me chama a atenção é o seguinte: que minha mãe, na condição de nova convertida, a noite passada havia se encontrado com o Senhor Jesus, ela então teve a seguinte interpretação: é isso, eu preciso dar tudo para o Senhor, eu preciso sacrificar para o Senhor. E ela abriu então a bolsa dela e refolhou, e ela disse: que coincidência, a história fala de 2 moedas, eu tenho 2 cruzeiros aqui, será que é isso que falta? Claro que não era o que faltava, mas foi um gesto de sacrifício que Deus honrou. Mas ela olhou assim e disse: não, eu não quero mais perder esse Deus de vista. E ela pegou aqueles 2 cruzeiros e levantou a mão e saiu do corredor. Ninguém entendeu, e ela saiu pelo corredor dizendo: se Deus existe e foi o Senhor que esteve lá em casa hoje, esses 2 cruzeiros não é meu, é seu. Se é o que falta para mudar a minha vida, toma, toma tudo, fica, é para o Senhor, de graça, de alegria, com gratidão, mas muda a minha história, muda a minha história. E o Senhor falou para ela assim: você se esqueceu, não é tudo que eu preciso. E ela disse assim: por que que não é tudo que eu preciso? Volta lá na tua bolsa que tem mais valor ali. E quando ela voltou para lá, que ela abriu a bolsa e folhou de novo aquelas bolsas, porque bolsa de mulher tem tanta coisa, já percebeu? Quanta coisa que cabe ali. E quando ela abriu a bolsa, que ela chacoalhou, caiu uma foto 3x4 do meu pai. E então ela pegou aquela foto 3x4 e disse assim: tá bom, o Senhor quer mudar a vida do meu esposo. Levou uma fotinha na frente, na fé dela, deixou em cima da mesa de oração, disse: está aqui a foto, muda a vida do meu esposo. E Deus disse assim: não acabou, há algo muito precioso que eu ainda tenho para você e que me pertence. Eu te dei por alguns dias, mas vai chegar um tempo que ele vai pertencer às nações. Vai chegar um tempo que tu vais desejar vê-lo e não verá. Me dê agora que é tudo que você tem. E ela voltou para lá, quando ela abriu a bolsa uma vez, uma foto minha com 7 anos de idade caiu da bolsa dela, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: Senhor, se é tudo que eu posso fazer pelo meu filho, então ele te pertence, não é mais meu, toma para a tua obra e gasta no teu ministério, no teu evangelho. Quando ela fez aquele gesto, irmã, oh, eu nasci nasci, minha mãe era muito pobre. Eu nasci muito pesado. Quando eu nasci, eu pesava 5,2 kg. Eu deixei a minha mãe em coma, nasci roxo, quase morrendo. E Deus mostrou para esse chorão abençoado aqui tudo o que aconteceu na minha vida. Uma mulher me pegou escondido, me levou num templo evangélico, me levantou no templo dizendo: segundo o nome do pai dele, o nome dele será Ben-Hur, e será um varão na terra. Eu consagro este menino a Deus. Eu fui saber disso quando eu tinha 15 anos de idade. Uma missionária da cidade de Toledo viajou para a Bahia. Lá na Bahia, ela se encontrou com essa irmã. E essa irmã chegou para ela dizendo: moça, o teu vestuário é diferente. O teu cabelo, os teus olhos são diferentes. Aonde que você mora? E a mãe Edna disse assim: eu moro em Toledo. Toledo? Você mora em Toledo? Eu tenho uma família em Toledo que eu procuro há anos. E ela disse: quem é a família? A mulher chama Lucinda. O homem chama Elcio e tem um filho. O filho chama Ben-Hur. Ben-Hur é o nome dele. E ela disse assim: o Ben-Hur? Eu conheço o Ben-Hur. O Ben-Hur é membro lá da igreja. O Ben-Hur é uma bênção. E o que ele está fazendo hoje? Ele é pregador do evangelho. Aquela mulher começou a saltar e a correr pela rodoviária dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não morri sem que os meus olhos e os meus ouvidos vissem falar desse menino. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. 28 anos, irmão. Esposa em casa sentindo dores. Filho com saudade. Pregando todo dia. Todo dia. Às vezes eu pago para pregar. Todo dia. Aceite Jesus. Muda de vida. E as pessoas resistem. Às vezes não gostam do tom, mas tudo bem, fui chamado para isso. Eu só sei que quando eu estava naquela manhã em casa, alguém bateu na porta da minha casa. Quando eu abri a porta, era um homem chamado José Pinto de Andrade. Esse homem era vereador em Toledo. E ele disse assim: onde está a tua mãe, menino? Eu disse: minha mãe não está aqui, ela saiu. Por quê? Porque eu tenho um presente. Eu tenho um negócio aqui para vocês. Eu disse: o que é que o senhor tem? Só que eu preciso de um espaço. Nós morávamos numa casa de madeira velha e nós tínhamos no fundo assim uma casa toda desbotada e tinha uma área descoberta, uma área aberta assim, com aquele piso todo rachado. E ele pegou aquela caminhonete dele e entrou pra dentro e ele disse assim: dá licença um pouquinho. E ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas de compra naquela área, que fez uma pilha de alimento desse tamanho assim, que eu como criança me assustei. E agora vem a parte da história que quem conhece já gosta. E a última caixinha que caiu da caixa de compra foi uma caixa de bombom. E eu sou chocólatra até hoje. E quando caiu aquela caixinha de bombom, eu abracei ela e disse: Deus existe! Deus existe! Ele mandou bombom pra mim! E eu dava pulo, e eu sorria, e eu chorava, e um homem queria falar comigo: ô menino, só um pouquinho, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E ele disse assim: olha, fala pra tua mãe que foi Deus. Deus quem mandou. E eu olhava para ele e disse assim: eu sei, ele esteve em casa ontem à noite. Quando Deus vem, irmão Eduardo, ele vem para ficar, pastor Marcos. Quando Deus entra na tua casa, irmão, não é só um dia, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é no sábado, é no domingo, e não tem para ninguém. Deus te ama e vai cuidar de você. Quando minha mãe chegou em casa, que eu fiquei tão feliz que eu peguei um bombom daquele sonho de valsa, coloquei inteiro na boca do meu pai. Ele não podia comer pela boca porque tinha uma traqueostomia na garganta e ele não falava. De repente ele começou a se afogar e babar aquele chocolate. E eu: come, pai. Come, pai. Deus quem mandou. Minha mãe chegou assustada: filho, o que é isso? Teu pai está tossindo, engasgado. O que é isso que está saindo da boca do seu pai? Chocolate. que chocolate, teu pai não pode comer pela boca, menino. Não, tira o chocolate da boca dele. Eu disse, então dá para mim, se ele não quer. E ela disse assim, mas de onde você conseguiu o chocolate? E eu, vem que ver. Olha aqui. Quando minha mãe viu aquela compra, irmãos, ela se jogou em cima daquelas compras e ela abraçava aqueles pacotes de arroz e de feijão e ela pulava e dizia, Deus existe, Ele é real. Eu falei, mãe, esteve um homem aqui dizendo que foi Deus quem mandou isso aí para nós. E aquele homem, aquele rancho de compra durou de 4 a 5 meses. Quando terminou aquela compra, aquele homem sustentou a minha casa por mais um ano, todo mês trazendo compra. Minha mãe, meu pai tinha só 32 anos. Minha mãe tinha 31 anos, irmão, era novo. Veja que luta, que peleja. Mas minha mãe então começa a estudar, termina um projeto do governo chamado Logos 2, se forma em magistério, presta vestibular, passa em 3 vestibulares, faz 2 faculdades simultânea. Deus usa agora a vida daquele homem que era o dono do caminhão que passou por cima do meu pai. Nós não tínhamos casa, morávamos numa favela. Deus tirou o sono daquele homem. Deus tirou 2 filhos dele, dizendo: levanta, vai na casa do Elcio, compra uma casa de material e coloca eles para morar lá dentro, senão eu vou matar toda a tua família. Aquele homem chegou em casa desesperado, dizendo: senhora Lucinda, pelo amor de Deus, eu já perdi 2 filhos e um neto, o que falta? E eu saí de trás do canto da cama dizendo assim: nós não temos onde morar, assim diz o Senhor. E aquele homem disse: escolha a casa, escolha o bairro. E naquela época ele nos deu uma casa de 7 milhões de cruzeiros, que é onde minha mãe mora hoje, com meu avô, com meu pai. Por que com meu pai? Porque meu pai está curado, andando, falando, vendo, ouvindo. E eu me tornei pregador do evangelho. Aleluia! Não reclame na hora da morte. Jesus ressuscitou! Só os que acreditam nisso ficam de pé adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. 3 velórios, 3 pessoas ressuscitadas, a minha vida e a minha casa restaurada. Eu desafio você esta noite. Dobra os teus joelhos, chora, determina, toma posse, diga: Deus, eu sou teu, diga: eu sou teu Senhor, Deus, o Senhor é o meu Senhor, eu sou o teu servo, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, eu estou determinado, miséria, sai da minha vida. E eu profetizo papéis sendo assinados agora, eu profetizo transferência, eu profetizo aqui você sendo transferido de departamento, como é que se diz? Recebendo promoção agora, te prepara. Para, vão ter que aceitar que Deus gosta de você lá na empresa. Existem departamentos que estavam falidos. A partir de amanhã, você vai botar o pé e o departamento vai aumentar de produção. E o patrão não vai entender. É porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua vida. Eu estou profetizando surpresa na casa daqueles que vieram para o culto hoje e deixaram a dispensa vazia. Eu estou ordenando, te prepara para cantar o hino da vitória, diz o Senhor. Comece a orar comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Eu estou ordenando agora que neste gesto de fé os teus filhos sejam honrados. Senhor, eu me lembro muito bem, eu era criança, mas o Senhor me deu uma boa memória. Eram 8 caixas, era 1 ano de manutenção de um único homem. Deus, começa a levantar, se necessário for, homens fortes na vida dos teus filhos aqui agora, em nome de Jesus. E com este gesto, Jesus, eu ordeno que as enfermidades comecem a sair. Eu ordeno agora que todas as dores que estejam sobre os corpos dos teus filhos desapareçam no nome de Jesus. Jesus, tu colocou a mão no esquife e o morto ressuscitou e começou a falar. Coloca a tua mão neste sonho adormecido, coloca a tua mão nessa esperança ressequida, coloca a tua mão nessa mágoa enraizada e mostra o teu poder agora, no nome de Jesus. Seja curado, abençoado, triplicado de bênção, seja agora cheio de bênção, em nome de Jesus. Fique de pé comigo, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando. Chore mesmo, chore mesmo, chore mesmo. Oh, Deus tem prazer de fazer presente quando você pensa que tudo está perdido. Agora eu quero que você ministre na vida do seu irmão. Dá uma olhada para o rosto dele, como o rosto dele está brilhando. Diga para ele: ei, rapaz, o nosso Jesus nos faz tanta surpresa, né? Aleluia! O nosso Jesus, irmão Eduardo, nos faz muita surpresa. Ministre sobre a vida do seu irmão e diga: eu te declaro mais que vencedor por meio daquele que te amou. Pro meio daquele que te ama, pela vida do teu Senhor. Que coisa linda, o povo de Deus em festa, em festa, em festa. E o último dia da festa, ele põe-se de pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Irmão, sacia a tua alma na água da palavra e seja cheio. Irmã Dalva, deixa Deus te usar.